Fala Alziro Zarur. Comunicação e desenvolvimento. A palavra comunicação está na moda. Mas a que visa tanta, entre aspas, comunicação? Apenas ao lado material da vida, nas suas múltiplas manifestações. E é só. A vida é apenas isso, a orgia dos sentidos, nas letras e nas artes. O que mais merece comunicação, o lado espiritual da sagrada pessoa humana, não é comunicado. Neste campo, a sugestão da LBV, com toda boa vontade, esta, promover em amplas bases populares o conhecimento do Evangelho e do Apocalipse de Jesus sem nenhum sectarismo religioso, unindo a todos pelo bem comum. É necessário esclarecer que não basta a alfabetização material ou intelectual. A mais importante é a alfabetização espiritual, a única realmente capaz de libertar o Brasil do subdesenvolvimento. Neste sentido, é uma necessidade a comunicação, no rádio, na televisão, no jornal, na revista, no livro, na escola, na fábrica, na oficina, em todos os setores vitais da vida brasileira. O resto é apenas o jogo da mentira, filha da ignorância que escraviza o Brasil. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.